bem que Kill Bill é foda, hein? Não, Kill Bill é foda, mas o Pulp Fiction, ele é foda por uma série de fatores, que são ele ter desenterrado o John Travolta, né, cara? Que era um astro conhecido porque dançava bem. Exato. E ele desenterrou o cara por ser um ator e não por dançar, porque ele dança ridiculamente no filme. pois é. Além disso, ele despertou o mundo pro Samuel Jackson. É, isso aí. Que até então era desconhecido. E hoje o cara é o badass motherfucker, cara. Título dele é o que tava escrito na carteira do Pulp Fiction. Everybody be cool, this is a robbery! Caralho, que porra é? Existe uma parada do Tarantino, que não é do Tarantino, mas é do Tarantino, que me deixou maluco quando assisti a primeira vez. O quê? E muita gente deve conhecer e muito mais gente não deve conhecer. O quê? Aquele curta com o Selton Mello. Sim. E o seu Jorge. Irado, irado. Ah, genial. Tarantino's Mind. Né? Tarantino's Mind, exatamente. Foda. Eu decifrei o código que o Tarantino criou. Essa fita aqui é minha tese sobre o cara. Peraí, é código ou tese? Porque sabe que são duas coisas diferentes. Foi bom você falar nisso, porque o Tarantino é o campeão mundial das teses. Primeira tese tarantinesca. Like a Virgin da Madonna. A história de uma mulher rodada, que já tinha dado muito. Acontece o quê? Um dia ela encontra um cara com uma piroca enorme que faz ela sentir a pressão de quando era virgem. É um trabalho em conjunto de direção e roteiro da 300ml, produção da República Filmes. Sensacional, um filme de 15 minutos, está no YouTube. Exato. Se você não viu, tem que parar esse Nerdcast agora. Isso, exato. E veja. Assista Tarantino's Mind. Tem um link aí no post. Ou espera a gente contar todas as teorias aqui. Exato, nós vamos falar sobre as teorias. Não, vale a pena porque, assim, além das teorias serem fodas, ele é muito bem feito. É curta-metragem sobre Tarantino, filmado a lá Tarantino, com o Selton Mello e seu Jorge nos papéis da vida dele. Exatamente. E Selton Mello caberia num filme de Tarantino? Cara, coube nesse curta. Cara, no filme inteiro eu já não sei. Eu acho que caberia sim, cara. O Selton Mello é o Tarantino brasileiro. Eu acho. O seu Jorge caberia com certeza absoluta. Eu acho que, na verdade, seria qual mulher brasileira a fazer um filme de Tarantino, porque Tarantino gosta sempre de mulheres em papéis, né, sempre fortes. Todos os filmes dele tem mulheres. Eu acho que ia ser a Renata Sorrá. Genial, ia ser mesmo. A Renata Sorrá no Pulp Fiction cairia com o Malu. Pô, bêbada. Louca, né? Heleninha. O estilo do Tarantino não é pegar alguém que tenha um mega talento e levar essa pessoa a uma potência maior. É pegar alguém que tá na merda e trazer pro topo de novo. No caso dele seria... Que é Angélica? Não. Vera Fischer. Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. O que diz o Tarantino's Mind lá, parada? Ele diz que todos os filmes do Tarantino são interligados. Exato. E que, na verdade, a parada é uma mega ópera gigante, sabe? Digamos que eles se passam todos no mesmo universo. Né? Exatamente. Exato. E que tem personagens de uns e elementos do outro e situações que acontecem em um e que vem acontecer no outro. E cola. Funciona. É. Tem algumas coisas que são um pouco forçadas, tipo o Jack Scagnetti e o Seymour Scagnetti. Pô, mas o cara tem o mesmo nome, pelo menos. Mudou de nome? Não, eu sei. Eu acho que não é mudou de nome, deve ser filho, um do filho do outro. Não, pode ser parente, né? Não, mas na tese diz primo. Que o cara mudou de nome pra escrever um livro, um negócio assim, que ninguém consegue falar Seymour. É, isso aí é forçado. Mas, de qualquer forma, tem coisas absurdas. Não, assim. Olha só, uma das paradas fodas é, no Cães de Aluguel, tem a porra da maleta que eles roubam os diamantes. Isso. E tem um personagem... Vic Vega. Exatamente, tem o Vic Vega, que, teoricamente, é irmão do Vincent Vega, do Pulp Fiction. E, na verdade, existe um filme que o Tarantino ia fazer e não vai fazer mais, que era The Vega Brothers, que era a história desses dois irmãos. Olha aí! Então, isso aí é fato, isso aí não é nem teoria do Tarantino's Mind, isso aí é fato. O Vic Vega é irmão do Vincent Vega. Olha aí! E no Pulp Fiction, aquela maleta que ninguém vê o conteúdo, quando as pessoas abrem pra olhar o que tem dentro, sempre vem uma luz ofuscante na cara das pessoas. É. Que seria, teoricamente, a luz dos diamantes. Exatamente. Exatamente. É. Isso é foda. Isso é meio dourada, né? Não, mas aí é... Licença mas vale, poética. Mas vale. E todo filme Tarantino tem uma maleta. Vocês já viram isso? É? Todo filme tem uma maleta? Todo filme tem uma maleta. Tem mais uma teoria do Tarantino's Mind, que é o a noiva do Kill Bill é a Mia do Pulp Fiction. Isso, exato. Porque no Pulp Fiction ela fala que ela ia fazer um seriado sobre três isso. mulheres que são assassinas. Uhum. Tinha uma, cada uma tinha uma especialidade. Né? Isso. Essa teoria eu acredito. E a da Mia Wallace, o personagem dela, era uma especialista em facas. E então a Mia Wallace seria a Beatrix Kittle. Exatamente. Quer dizer então que os filmes todos do Tarantino é um só e nessa não linearidade. Isso, isso seria exatamente. Isso. Sensacional, é isso. Né? Outra coisa que diz o Tarantino's Mind é que a espada que o Bruce Willis usa pra salvar lá o Marcellus Wallace da curra... É o Mahatory Hanzo. Ah, por que não, né? Mahatory Hanzo. Entra no contexto. Outras coisas que a gente que via há pouco tempo, Grindhouse. E no Grindhouse tem, olha isso. Ah, sim. Aquele xerife, Sun Number One, lembra que ele vai na... Do Kill no Bill. Kill Bill. Do Kill Bill, o xerife aparece no Grindhouse, sim. Nos dois filmes, no Death Proof e no outro. No Planet Terror. Isso. Ah, mas tem uma parada errada, então. Por quê? Porque ele é o mesmo xerife que os irmãos Gecko matam no Drink no Inferno. Então, eles vão matar ele ainda depois. É, cara, ele sobreviveu aos zumbis, o mundo chegou no holocausto de zumbis, exato. Passou o holocausto, o cara voltou pro filme de vampiro. Exato, cara. É isso aí. É isso aí. E olha só, no Death Proof tem uma cena que as mulheres vão lá pegar um carro Mustang, whatever, branco, uh-huh. pra testar e fazer a corrida, não sei o que lá, né? E o cara que é o dono do Mustang é aquele Buck. I'm here to fuck. Exato. Puta. Do Kill Bill, o cara que ia a noiva em coma. Exato. É ele, cara. Com certeza absoluta. Aquela ele... risada. Cara, é inconfundível, mesmo porque eu conheço um cara que é igual a esse trucker, cara. Era o cara que era dono do Pussy Wagon. Exatamente. Cara, são mil coisas se juntando, é enlouquecedor, é, cara. E aí o cara tinha um carro vintage, né? Tudo faz sentido, cara. Porra, cara. No Drink no Inferno, o pai do Hurley trabalha como chamando pra dentro do... Não. O pai do Hurley, não. Aquele cara é o Chitty Marin. Porra! O cara é uma lenda, cara. Come on, pô, sei lá, mano. Mas esses caras são foda. Que, na verdade, o Cheech and Chong, eles inspiraram o Tarantino. Por exemplo, uma cena tá acontecendo no carro. John Travolta e o Samuel Jackson estão conversando. Eles estão falando sobre outro assunto. E, na verdade, eles estão indo lá pra matar o cara. Isso. Então, ele se inspirou nisso no Cheech and Chong. Que fica aquele papo nonsense. Na verdade, aquilo tá levando a história pra um caminho, mas rola aquele papo nonsense. Mas sabe o que eu acho foda nisso? Uma parada impressionante aqui dos filmes do Tarantino é que ele consegue te apresentar num mínimo espaço de tempo o personagem e você consegue conhecer o cara por inteiro. Pulp Fiction, esse primeiro diálogo, parece que não faz sentido algum do Jules com o Vincent indo pra pegar a maleta, tem nada a ver com o que eles vão fazer. O cara mostra que eles são amigos, que trabalham pro mesmo cara, que são gangsters, que um já teve preso, que eles curtem drogas, que o cara teve em Amsterdã, fala uma porrada de coisa dos caras, sabe, num mini diálogo. É impressionante, cara, como todos os personagens do Tarantino você tem profundidade, você sabe qual é o motivador do cara, como é que ele é, e com pouco tempo pra desenvolver, né? É como se ele, em uma frase, conseguisse dar a informação suficiente pra você preencher todas as lacunas que existem de percepção. Mas isso muito devido ao diálogo. Sim, com certeza, com absoluta. Vamos combinar que antes de 92, com Cães de Aluguel, o cinema tinha roteiro, não tinha diálogo. Exato. O Tarantino traz o diálogo. É aquela conversa, aquele diálogo que tem no começo do Cães de Aluguel, é pra explodir a cabeça, né, cara? Mas antes disso, já no True Love... True Romance. Era Amor e uma 45, né? Como é que é o nome em português? Amor a queima-roupa, é isso. Então, maneiro, já tem uns diálogos irados. O Christopher Walken é um mafioso, pega o pai do Clarence. Dennis Hopper. Pra tentar descobrir onde é que eles estão. Ele conversando com o Christopher Walken é sensacional, bro. Dizendo que os sicilianos vieram dos negros, né? Ele falou assim, vocês sicilianos são mais morenos do que os seus parentes, seus primos do norte da Itália, né? Sabe por que é isso? Porque os mouros são os berinjelas. E eles invadiram e comeram todas as mulheres da Sicília. E o jeito que ele fala isso é muito bom, né? Ele já sabe que vai morrer, começa a escrutizar. Exato. Né? E esse filme não é dirigido pelo Tarantino, ele é o roteiro do Tarantino, né? É. Tony Scott. Ele vendeu esse roteiro e o Assassinos por Natureza. E também é um filme foda, hein? Eu ouvi que, na verdade, o roteiro de Amor a Queima-Roupa daria uma continuidade no no seu texto, e que pegaram a metade dele, no caso fizeram Amor com uma Roupa, e a outra metade usaram pra fazer o Assassinos por Natureza. Ah, é? Mas, na verdade, Assassinos por Natureza tem muito do que seria o verdadeiro Amor que é uma Roupa pelo Tarantino. Ah, tá. Ou seja, o Clarence e a Alabama iam matar geral na beira da estrada. Então, na verdade, naquela hora que o Big Joe lá pergunta pro Michael Madsen, que é o Vic Vega. Isso no Cães de Aluguel. No Cães de Aluguel. Como é que tá Alabama? Alabama é o nome daquela personagem lá de True Romance. Então tá tudo interligado. Exato, nele. Cara. Sempre tem alguém... É aquela... Sabe aquela parada do Lost, que o mundo tem 8 pessoas? Uh-huh. Isso acontece nos filmes do Tarantino. É foda, cara. O Assassinos por Natureza é um filme foda, mas ele é um filme que parece muito pouco com um filme Tarantino. É, só Tarantino o final, só lá pro final, a parte da prisão e tal, é que ele se transforma... Porque, cara, o Oliver Stone, né, cara, ele pirou foda. Ele pirou. Ele fazia vários filmes maneiros, aí ele entrou numa loucura de filmar escorpião, tacar sépia foda e textura, e, cara, e botar índio gritando, meu irmão. Tomou o santo dai. Tomou, cara. Todo filme do cara tem escorpião, sépia, o índio lá no fundo gritando, uma loucura foda. Eu fico imaginando como seria o Lendas da Paixão pelo Oliver Stone. Que índio, cara, ia dominar o filme, cara. Tudo bem, meu amor? Tudo bom, minha filha? Muito bem, portuguesa, vamos aos e-mails? Vamos começar falando sobre Otakon, Festival de Cultura Japonesa. Cultura japonesa, entenda como quiser. É o que chega aqui, né? Rebaba. Dia 17 e 18 de outubro, em Brasília. Na Unip 913 Sul. Olha, eu não entendo esses endereços de Brasília. O que quer dizer 913 Sul? Ah, sei lá, mas quem mora lá entende, não é? Unip 913 Sul, 17 e 18 de outubro. Mas quem vai estar lá, principalmente? Jovem Nerd e Azaghal. Ah, pois, esqueci. Ah, mas que ótimo, vamos anunciar qualquer coisa. Pois, eles vão estar lá. E além deles, vão ter também dubladores de Tokusatsu. O que é isto? Não faço a mínima ideia. Campeonato de games. Cosplay. E cospobre. E cospobre, por favor. Que pena que não vou estar lá, não é? Não vai ter um videozinho. Então, quem quiser se informar mais é otakon.com.br. Eu não sei se é otakon ou otakon.com.br. Ciclos. Os ciclos da vida. Ciclos é aquele jogo que a gente jogou, muito legal. Quem quiser ganhar um desconto de 15%, manda um e-mail na hora de comprar o jogo com a senha Jovem Ciclos. Isto. O preço do Ciclos é R$69,90. Sem desconto. Mas se você mandar lá o e-mail dizendo que é Jovem Ciclos, sai por R$59,40 com frete grátis. E o site é jogociclos.com.br. Pois. O Jovem Nerd me disse que está vendendo bastante o jogo, hein? Pois, quem não gosta de ciclos? Eu adorei. Pra mim foi flashback da época de criança. Joguei... Porque parece um jogo da vida misturado com Banco Imobiliário, né? É uma loucura. District 9. Ou Distrito 9, para os leigos. Então, Nerd, você que ainda não fez, faça sua denúncia de não-humanos. A denúncia mais criativa vai ganhar um Sony Vaio. Então corre, bandido, corre! Corre! Ah, é um laptop! Eu também não sabia o que era um Sony Vaio. Sony Vaio, ganha o Sony Vaio. Ora, corre lá, bandido! Corre, bandido, antes que o mundo acabe, porque na Jordânia teve um evento muito esquisito, não é? É, as ovelhas foram queimadas, do nada. Círculo de luz no céu em Moscou também, não é? Tá acabando o mundo, corre lá, faz o denúncio. Não se esquece de ir lá no site uniãomultinacional.com.br. Lá tem os telefones de vários lugares, assim, de vários DDDs diferentes do Brasil, pra você poder ligar e deixar a sua denúncia. Acessa lá, porque a secretária eletrônica sou eu mesma, mas sem estudar. Quando você for lá fazer sua denúncia, sou eu que vou te atender. E hoje, dia 16 de outubro, estreia District 9. E o filme dizem que é muito bom. Eu não vi, mas a senhora Jovem Nerd viu. E diz que é bom. Cara, eu vi e é muito maneiro mesmo. Uma mistura de Black Hawk Down, fudidos, sabe, lixões, mas é muito legal. Agora vamos aos e-mails. Alan Jones, 25 anos, analista de sistemas São Paulo. Muito bom o último Nerdcast. Nerdcast 182, o casamento, os presentes e a geleinha. Aliás, por que compartilho de todas as situações faladas? Me caso em dezembro, já fui na feira de noivos, no curso de noivos, na degustação e constatei na prática o preço mínimo das coisas para casamento. Semana passada, liguei pro hotel para fazer a reserva de 2 dias. E ao perguntar o preço da diária, o atendente me respondeu: nesse período, o preço da diária é de R$260. Respondi: tudo bem, vou falar com a minha noiva e depois ligo. Porém, no momento em que falei noiva, o rapaz falou: o quê? Fudido! Você falou: o quê, fudido? Noiva? Você está reservando a noite de núpcias? Para esse dia especial, temos uma suíte especial. Deixa eu ver o preço, por favor. Pronto, pra noite de núpcias, a diária é de R$460, fudido. Por que você foi falar noiva, fudido? Mas que otário, esta palavra é proibida. E você irá ganhar decoração no quarto, champanhe... Decoração é uma bosta, é uma flor num vaso e umas pétalas jogadas em cima da cama. É mesmo, isso mesmo. Um chocolatinho de fudido e um champanhe Cibra Cerezé. Somando as taxas, ia ficar aproximadamente R$1.000. O preço mínimo para qualquer coisa. Se você não pega a suíte decorada, em vez de jogar pétalas em cima da cama, você joga notas de dinheiro que sobrou. Pois é. E faz um... Como é que é o nome daquele filme? Proposta indecente. Um proposta indecente, meu amor. Vai, amassa o dinheiro, faz tudo com o dinheiro. Agora, pétala de rosa por mais R$200 a mais, coitado desse fudido. Lá no hotel onde nós casamos e tivemos nossa noite de núpcias, eles não colocavam pétalas na cama. Ah, que isso? É, pois disseram que manchava um lençol. Ah, ué, todas botam. Não botavam. E aí eu mandei a cerimonialista botar de qualquer jeito pétalas na minha cama. Pois, que absurdo não botar. Manchou o lençol todo. Ah, whatever. Eu não sei o que acontece, fica tudo manchado de vermelho. Ah, eles lavam depois, não é? Vão achar que eu era virgem. Ah, que ótimo. Me mandou. Que inferno. Ai, graças a Deus. Não fiquei menstruada no meu casamento. Ah, nem eu, graças a Deus. Não, mas é porque eu menstruava bem no dia do meu casamento. E outra coisa boa, eu não tive vontade de fazer xixi durante o casamento. Eu também não, e nem tive piriri. Foi ótimo, meu amor, e nem piriri, por favor. Eu também não comia nada, né? Já pensou caganeira no casamento? Gente, que horror, que inferno. Cuidado, hein, noivas, o que vão comer antes do casamento, aquelas hein? Aquelas que ficam nervosas começam a ter gases. Ai, gente, que horror. Ah, e fica aqueles gases presos dentro daquela armação. K. Billy Super Sounds of the 70s Weekend just keeps on coming with this little ditty that reached up to 21 in May of 1970. The George Baker Selection, Little Green Bag. Quentin Tarantino é um cara extremamente cultuado, mas ele é um cara que tem pouquíssimos filmes no currículo dele e já é um semideus do cinema. Se contar que o Bill volume 1 e volume 2 como sendo parte de um só, são 7 filmes, né, o cara tem. Exato. É. Porra, no segundo filme o cara já tava ganhando o Oscar de roteiro original. Exatamente. Né? De Palma de Ouro e Cannes, né? Exatamente. É pra qualquer um, não. A gente sabe que nos filmes dele existe algo mais. E como é que a gente pode enumerar e listar esse algo mais que o Tarantino faz nos filmes dele? Pois então, eu acho que a primeira coisa crucial foi o que eu mencionei, que é o diálogo no cinema. Eu acho que isso é a razão que a gente chegou aqui à conclusão, que os filmes dele a gente consegue perceber os personagens em pouquíssimo tempo. Se a gente ficar observando, se eu aqui, ó, eu calado aqui, fico ouvindo vocês falar, eu já sei um pouco de cada personalidade, isso é por causa do diálogo. Uhum. Então eu acho que o ponto crucial do Tarantino é ter diálogo. O resto é a influência dos filmes que esse animal viu. Esse cara viu muito filme, mas muito filme. Muito filme. Porém, ele tem uma diferença, tem N filmes que a gente vê, em 5 minutos, tu sabe todos os filmes que o cara viu. Porém, o Tarantino, tu não consegue perceber de cara os filmes que ele assistiu. Tu consegue ver a paixão dele pelo cinema e tu sabe que ele viu muitos filmes. O Tarantino é o cable guy que deu certo, né, cara? Perguntavam pra ele, e aí, Tarantino, qual foi a escola de cinema que você foi? Eu não fui pra escola, eu fui ao cinema mesmo. É, né? Filme, né, pô. Mas sabe o que eu acho que o o diferencial dele. Os filmes do Tarantino não são pro grande público, né? Não, é uma, não são blockbusters os filmes dele. Ele não segue uma forma. Tem coisas que agradam o grande público, sei lá, por exemplo, um carro atravessando o outro e a roda passando a 300 km por hora na cara de uma mulher. Isso agrada qualquer cinemão, né? Porra, é lógico. Mas a história é complexa, às vezes os diálogos muito profundos. Eu vi gente saindo do cinema no Pulp Fiction, quando eu fui ver o filme. Uhum. Porque ficou agredido ou porque não tava conseguindo acompanhar a linha de tempo maluca. Né? Eu vi, assim, várias pessoas, tipo, uns 5 casais saíram durante o filme. Coitados. Eu saí no Godzilla. Pô, mas com razão. Também não tava acompanhando a profundidade, né? O que acontece que deixa, que transforma o Tarantino nesse cara mega cultuado, cult foda e tal, é que ele agrada absurdamente quem entende de cinema. Uhum. Né? É. E, assim, os críticos acham ele foda pelas técnicas do cara, quem curte roteiro acha foda a profundidade dos roteiros, como espectadores, a gente consegue perceber essas coisas sem ser muito técnico, muito especialista, a gente percebe, cara, que o roteiro do cara é mega trabalhado, sabe, que tem ângulos de câmera que ninguém faz e, sabe, utiliza elementos fodas, né? Porra, Death Proof é um filme foda, cara, e não é reconhecido, né, pelas pessoas. Eu vou te falar que é o meu, é o que eu menos gosto. Eu também. Mas mesmo assim é foda. Não, uma hora de filme é espetacular. É isso que eu pensei do Death Proof, eu achei que era um filme que podia ser um conto daquele Tales from the Crypt, tá ligado? Um conto de 30 minutos. Eu diria que é um filme despretensioso, mas ao mesmo tempo tem coisas incríveis. Ele renasceu o Kurt Russell ali, foda, né? Ah, e o Kurt Russell falando, não tem nada mais excitante do que ver o ego amargurado de um anjo. Mas sabe o que eu acho, que eu percebi com o Tarantino, assim, com o passar do tempo? É que os primeiros filmes dele tinham diálogos foda, histórias complexas e linha do tempo que ele nunca respeitou muito, né? No Cães de Aluguel, a linha do tempo é o contrário. É, no Cães de Aluguel tem uma mistura. Isso. Ali. No Pulp Fiction, ele pegou, cortou o filme, misturou e colou de novo. Você tem como pegar o Pulp Fiction e montar numa linha do tempo contínua. Ia estragar tudo. Só que o filme começa pelo final e termina pelo começo, e o começo ao final, como final ao começo. E ao meio. E ao meio também, é muito exatamente. Doideira. O começo e o final são o meio do filme, né? Cara, uma das coisas mais gratificantes que tem no Pulp Fiction é você saber que aquele personagem maravilhoso de John Travolta morreu e mesmo assim rola aquele episódio final que é incrível. Exato. O cara morre, mas você vê o cara o filme inteiro. Exatamente. E aqueles personagens fodas do começo do filme que aparecem a gritaria e os assaltantes lá na lanchonete que tu fica chocado que o filme começa um cara dando tapa na tua cara, né, cara? E eles voltam pro final, né? Pra encerrar aquela maluquice toda, né? Sensacional. O que é incrível de Pulp Fiction é que ele consegue ser um filme underground, mas ainda na linguagem independente do cinema norte-americano, que lá John Cassavetes virou nos anos 70. Eu li que o Tarantino foi pra Amsterdã, né? Ficou recluso em Amsterdã pra escrever o Pulp Fiction. Então, imagino que ele não viveu em Amsterdã no tempo que ele escreveu essa porra. Agora, o quão underground ele parece, seja na fotografia, seja na linguagem narrativa do filme. Na música. A música, exato, tudo. É incrível o clima underground do cinema europeu mesmo. Aquele filme que tu acha, sabe, um sebo, assim, ó, perdido numa cratera. Profundidade incomensurável. Ou na internet. Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time? Como eu tava falando, ele não respeita, ele não se prende muito à linha do tempo. Ele monta ela conforme ele acha mais conveniente pra história dele ficar melhor. Depois, ele começou a meio que cagar pro resultado da história. O final da história mesmo não faz diferença pra ele. É isso. Ele vai contar uma história, foda-se. Ela vai terminar, não vai ter final. É o que acontece com histórias direcionadas a personagem. Por exemplo, o Death Proof é um filme que não tem nada. Ele simplesmente parou de contar a história. Olha, eu vou contar a história de um cara maluco que vai matar as mulheres, explodir um carro a 300 km por hora, sendo mais foda que eu já vi na minha vida. E depois disso, ele passa a contar outra história. Aí o cara vai fazer de novo a mesma coisa, que vai se fuder. Vai apanhar que nem uma mulherzinha de três mulheres. Fica chorando desesperado. O cara que durante metade do filme era um fodão, com a cicatriz sinistra. O Snake Pilsen do asfalto, né, cara? Ele é feito pra ser um filme totalmente B, né? Diferente dos outros. E ele é uma parte do Grindhouse e não dá pra separar, eu acho, Death Proof do Planet Terror. A parada do Death Proof, assim, eu achei que como todo mundo super elogia os diálogos nos filmes dele, tem uns diálogos nada a ver, cara. Ele quis fazer o contrário. Que deixa o filme filme gigante. E uma hora tu começa, caralho, velho, esse filme não anda, vai pra lugar nenhum. Porque é diferente dos outros filmes, aquelas mulheres falam pra caralho, falam. E sabe, é um saco. O segundo cara, grupo de mulher, então... Não sei se é papo de mulher, por isso é chato mesmo. Mas aquele papo de mulher não tava rendendo, não. A gente tá acostumado a ver os caras falando de Like a Virgin e de... Top Gun e, mano, sabe? Royal with Cheese. E fica aquelas mulheres com papo whatever foda, sabe? Pariu, né, cara? Depois dele abandonar a linha do tempo e abandonar a história, ele agora, no Bastardos Inglórios, abandona os fatos históricos. Ele liga o foda-se pra história do mundo. Eu vou contar a história do jeito que eu quero. Exato. Foda-se. Tem uma pergunta aí pros especialistas, assim. Como é que um cara que é novato, né, de direção, de roteiro, consegue atrair um montão de atores famosos, né? Porque no Canja Aluguel ele conseguiu apoio, né, do Harvey Keitel, dos caras sinistros, né? Eu acredito que pelo texto. Mas não era que ele tava pegando um texto daqueles, cara. Depois de fazer tanto filme na vida, coisa dessas eu nunca fiz. O cara pega a primeira página do roteiro e diz: 5 caras vão estar falando sobre desvendando a música da Madonna Like a Virgin. Dizem cara, que é essencial, o cara-chave foi o Harvey Keitel, né? Na hora que ele conseguiu convencer o Harvey Keitel, acho que o Tim Roth não era ninguém naquela época, né? Quem convenceu o Harvey Keitel a investir no filme e participar foi a mulher dele, que apresentou o roteiro. Olha. Estamos falando de Canja Aluguel. Sim. Certo. De fato, o primeiro filme... Peraí, deixa a moto passar aqui. Moto não, chopper. Chopper. 1992, o primeiro filme dirigido e roteirizado por Tarantino. Isso. Roteirizado já teve antes, mas dirigido por ele. Canja Aluguel, história de bandidagem. Mas isso. Que ele faz como ninguém. É, um assalto que deu muito errado, né? Exatamente, né? Então você já vê, você já começa com um assalto dando errado, né? Tem o diálogo da Like a Virgin e tudo. E é impressionante como o Tarantino influencia o mundo inteiro, né, cara? Por exemplo, eu sempre que pego uma conta de restaurante, eu olho e eu sempre penso, às vezes até falo, I don't believe in tips. Isso faz parte das teses. Exato. Dele, né? A tese. Eu não acredito em gorjeta, né? Os nossos amigos do CQC se vestem como quem? Como os caixas. É verdade. Exatamente, é, cara. Né? E aí cada um tem um codinome, que é uma cor pra ninguém saber o nome um do outro, pra ninguém poder dedurar um ou outro, né? Então tem o Mr. Orange, Mr. Pink, Mr. Blonde. Mr. Brown, que é o próprio. E é ótimo, que o cara consegue até desenvolver discussão no nome. O Steve Buscemi fica lá, mas eu não quero Mr. Pink, né? Eu quero escolher. Aí o não, já deixei escolherem antes e não, deu merda. Não pode escolher. Você vê como ele vai construindo toda a mitologia da história, assim, com esses diálogos, né? Assim, o cara já fez um assalto, já deixou exato. Os caras escolherem o nome, merda. Deu briga, deu merda. E numa frase, você já imagina mil situações, né, cara? E é maneiro porque é um assalto, mas é um assalto de uns bandidos meio merda. Porque dá tudo errado, né, cara? Dá tudo errado. Cara, o que eu acho sensacional do Canja Aluguel são as cenas do policial ensinando lá o Mr. Orange, aquela cena do banheiro, aquilo é maravilhoso. E aí é onde apresenta o que nós vamos ver em todos os trabalhos dele subsequente, que é a montagem, né? O crucial dos filmes dele é a montagem. Exatamente, aquele ponto onde começa o Tim Roth é demais. Eu diria a obra máxima é Inglourious Basterds. Tirando Inglourious, Canja Aluguel é o melhor filme dele. Tem coisas memoráveis como Michael Madsen solto, né? Porra, Michael Madsen, cara, eu lembro que eu achava esse personagem o máximo, cara. E aquela cena dele com o policial lá, cortando a orelha, aquilo é uma porque coisa ele, absurda. Ele bota a música toda animadinha. A música é maravilhosa. Não, o que eu acho legal do Canja Aluguel em si é o K-Billy Super Sounds of the 70s, que é o programa de rádio fictício que costura o filme inteiro, né? Exato, exato. Narra ele bota de uma maneira incrível. E ele sintoniza e começa a música toda animada e ele fazendo aquela dancinha e o cara é o diabo encarnado. Não, você vê que ninguém tá representando naquele filme, né? As pessoas estão sendo como elas são. O Harvey Keitel é assim mesmo. E você, ao mesmo tempo que você quer rir, daquela cena ridícula, você tá horrorizado, o cara cortando a orelha fora. É uma loucura, não, porque ele não mostra, né? Na hora da coisa mesmo, a câmera vai pro teto, aquilo eu acho genial. Ele não precisa mostrar, você sente muito mais sem olhar, né? Exato. Ele faz paradas extremamente gore, mas ele, né, não vai agredir. Não é o Robert Rodriguez, né? Robert Rodriguez é demais, né, cara? É planeta terror, é terrível. Lá os caras no hospital mostrando cena de herpes. Não precisa. Genital, é horrível. Aí, Tarantino, ele não é tão pesado na violência. Tem violência pra caralho, o cara termina no filme ensanguentado, pálido, já sem quase sangue nenhum, falando, cuspindo, morrendo, né? Não, cara, eu... O cara ia tacar fogo no policial, sabe? É uma violência absurda, mas sob controle. Exato, você acha graça, você começa a rir de tão absurdo que é a violência. Acho que é um mecanismo de defesa nosso, na verdade. Exato, ele aciona esse mecanismo de defesa de você achar graça daquela violência absurda pra não ficar horrorizado. É que nem o Bill, que a mulher mutila, sei lá, 88 caras e todo mundo acha uma graça. Porra, que não é o máximo. Assim como nos Bastardos, no Kill Bill, a Beatriz Kittle tira um escalpo da mulher. Olha, é verdade. Olha aí, da cara. Da Warren Hitch, né? Com certeza. É, da Warren Hitch, é. Olha aí. Mas, cara, eu nunca mais vou esquecer, porque Tim Roth, cara que eu gosto, até no Planeta dos Macacos eu gosto do Tim Roth. Ele branco, pálido, morrendo, que o cara já sangrando que nem um porco, o filme inteiro ali, se confessando pro Harvey Keitel, I'm a cop! E sabendo que vai morrer, que vai todo mundo se fuder e tal, cara, é um grande ator, cara. O Tim Roth é sensacional. Até morrendo o filme inteiro, o cara consegue ser foda. Aquele filme Hotel, né? Hotel? Four Rooms. Grande Hotel. Grande Hotel, isso. Não confunda com o Grande Hotel. O Grande Hotel é um filme que ele é dividido em quatro partes, dirigido por quatro diretores diferentes. Isso, o final do Tarantino. É o final do Tarantino, mas genial. É a única coisa que presta, né, cara? Eu acho o filme até meio chato, assim. A parte do Tarantino é maneira. Who's that? That's Beaumont. Who's Beaumont? An employee I had to let go. What'd he do? He put himself in a position where he was gonna have to do 10 years in prison. That's what he did. If you know Beaumont, you know ain't no goddamn way he can do 10 years. If you know that, then you know Beaumont's gonna do anything Beaumont can to keep from doing them 10 years. Including telling the federal government any and every motherfucking thing about my black ass. Now that, my friend, is a clear-cut case of him or me. And you best believe it ain't gonna be me. Algo que você pode notar em qualquer filme Tarantino. Eu adoro as cenas de carro, cara. Ele sabe fazer cena dentro de carro como ninguém. Ah, na Prova de Morte ele mostra isso de uma maneira. Porra! Na Prova de Morte. Pois é. Mas em todos os outros, se você pensar bem. No primeiro filme rola aquela cena do Mr. Orange morrendo ali. No Pulp Fiction rola aquela cena maravilhosa do Jules conversando com o John Travolta. Então é. Além dele brincar com a timeline, além dele fazer diálogos espetaculares, essas coisas, de mostrar a mesma cena por ângulos diferentes. Isso é foda demais, tem, né, cara? Tem no Jack Brown também, uma mega... Isso é foda. Até no Death Proof tem ele, tem. Mostrando a mesma cena mesmo, carro, né? A mesma cena mostrando o que aconteceu com cada mulher, é, né? É muito foda. Também no Jack Brown tem aquele negócio, né, no shopping, né? Que você tem uma mega confusão lá e tem vários... O Jack Brown é um filme muito doido, né, cara? Eu acho muito maneiro, apesar de não ser um filme original, é uma história original dele, né? É baseado no livro, mas eu acho um filme bem legal. Eu acho a trilha sonora do Jack Brown uma das melhores, cara. As músicas são absurdamente fodas, cara. Todas, todas. Qual o nome da banda lá? The Delphonics. Isso! Yeah, didn't I blow your mind this time? E tem eles vendo lá o Bikini Girls no Machine Gun. Porra, né? Que é uma coisa ridícula. E tem De Niro, né, cara? É só... Ah, Brigitte Fonda também. Cara, eu rezo tanto o Tarantino um dia falar assim, sabe do que mais? Vou fazer um filme com o De Niro e com o Patino. Pra tentar pela terceira vez. Porra, cara, porque não é possível. De verdade. Teve aquele Fogo Contra Fogo, que é a maior decepção do caralho, porque os caras fazem um filme juntos e contracenam 5 minutos. E numa cena que não precisava nem estar junto. Nem tá junto, né, cara? É revoltante. Podia ser editado tranquilamente. Aí o segundo filme que os caras contracenam, eu acho que é o pior filme da história. Teve no meu raciocínio. Além de todas essas coisas, essas mudanças de ângulo, timeline, diálogos, existe o fator do completo inesperado. Não, eu aprendi isso nos Bastardos. Você vai ver um filme Tarantino achando que você sabe o que esperar e ele joga na tua cara, não é nada disso. Qualquer coisa realmente pode acontecer. Se todo filme dele acontece isso, tô tentando entender até hoje, o Death Proof, porque o filme começa com aquele estilo de filme drive-in, todo mal editado, cena repetindo, som de background de fundo diferente pra cada tomada de cena, continuidade zero naquele início, né? Isso é genial. Isso é a parte foda do filme. Exato. É genial. As mulheres estão conversando, cada vez que a câmera corta, tá barulho absurdamente diferente. Às vezes elas estão numa ponte, corta pra outra, a mulher tem floresta. Uma loucura foda. E aí, o filme, depois que elas morrem, e aí começa a história das outras garotas, o filme fica normal. Ele perde toda essa característica de filme trash, B, ruim, né? Mas fica preto e branco. Não. Fica. A única fica. Ou eu assisti em Power. Não, que fica preto e branco. Colorido, seus malucos. Não, calma. Fica preto e branco até a hora que ela sai do carro, aqui tá de vestidinho amarelo, ela sai do carro e aí fica tudo colorido de novo, que aí aparece que o carro é amarelo, o vestido dela é amarelo. Não percebi isso então, parabéns. Porra, não lembrava disso. Peraí, cara. Vocês vão me chamar de maluco também, né? Não. Aí vocês fazem com 3D, coitado. Não é possível, cara, a gente viu essa porra ontem. É, de qualquer forma. E aí tem aquele papo todo das garotas, vou comprar um... Você acha que aquilo vai se interligar de alguma forma com a história anterior. É, porque você tá esperando aqueles filmes descontinuados do Tarantino, né? Exatamente. Então você acha que aquela história que tá começando, recomeçando, na verdade aconteceu antes. Você tá esperando isso, né? Exato. Talvez. E não aconteceu antes. Ou aconteceu, mas não faz diferença. Você viu que o xerife tava assim, ele é assassino. Ele usou um carro, mas ele é um assassino. Ele matou. O cara se fudeu, vai ser preso, né? Isso por causa da linguagem do Grindhouse, que é mesmo dos filmes perdidos, tudo colado lá num copião. Essa é a ideia de não ter sentido. Agora, todos os filmes que nós falamos aqui antes, eles têm essa surpresa, ou citado aqui, o fator surpresa, a gente não sabe o que tá acontecendo no filme, porém a história tem um sentido, sim. Não é? Não, mas é isso que eu quero entender. No Death Proof, você também, ó, não sabe o que vai acontecer, você acha primeiro que ele vai matar a mulher, aquela cena de perseguição fantástica, a mulher no capô, você não sabe. Porra, como é que um desespero isso, aquilo, cara. Né, cara? Um desespero eu aquela nunca porra. Eu vi isso, cara. Você vê uma mulher doida rolando do capô de um lado pro outro, 100 km por hora na estrada, cara, que loucura. E aí você acha que vai acontecer qualquer coisa, menos elas escrotizaram o cara até o fim. É foda, né, cara? Não, e acaba com a maneira mais escrota possível. Que elas chutam, socam, o cara cai, morre, né? Quase morto, e elas pulam comemorando e dá pausa e tã! As panteras. E sabe o que é uma loucura? Porque o filme acabou. As mulheres destruíram o carro que, do cara, uh-huh. Que elas pegaram emprestado. Deixaram a outra pra ser estuprada. Pelo Buck, que com certeza isso estuprou ela. Isso que eu senti falta, cara. Eu tinha certeza que ia aparecer alguma cena do que aconteceu com a menina que ficou lá sozinha. E aquela parte ia ser a melhor do filme. Foi pra escrotizar mesmo? Foi pra fazer filme maluco? Foi pra pegar duas versões de um mesmo filme e fingir que fez um filme só. Eu não entendi o filme. Eu achei, bom, o Tarantino é maluco. Ele fez alguma coisa maluca que eu não entendi. Mas porque essa era a Salas Grindhouse, era isso. Eram sessões de onde nos copiões eram vários frames que eram colados de filmes distintos. Mas sabe o que eu achei mais maneiro no Grindhouse? Mais do que os dois filmes? Uh-huh. Os trailers. Ah, os trailers foram sensacionais. Machete é genial, cara. É genial. Machete. O padre, cara. Deus perdoa, eu não perdoo. É muito bom, cara. Mas é uma doideira, né, cara? Porque eu acho esses dois filmes uma maluquice. Totalmente. Eu achei uma maluquice. Quando ele exagera assim, fica escatológico demais, eu já não curto tanto, não. Eles fizeram a mesma dupla, né? O Tarantino com o Robert Rodriguez. Eu achei ótimo. Um Drink no Inferno, que eu adorei. Achei incrível. Um Drink no Inferno é muito foda, cara. Muito foda. Achei muito foda. Esse eu já achei uma loucura. Cura do caralho, é uma doideira, não tem de porra nenhuma. E o mais maneiro do Drink do Inferno é que tem o George Clooney, né, cara? Solto, né? Canastrão ao extremo, muito bom, cara. O Tucano é um escroto que todo Nerdcast fica soltando falso spoiler. Na porra do Grindhouse não tem nada de cena preto e branco no Death Proof. Eu tô com a porra do filme aberto aqui. Toda vez agora é a mania escrotinha do cara. Ah, então eu tô vendo que canto. Vocês estão ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Get down, get down, get down. Jovem Nerd, eu sei descrever Marcelo Zolas. E eu sou Maurício Saldanha e já quase trabalhei em uma locadora. Aqui é o Mr. Pink. O Tarantino pode fazer quantas obras-primas ele quiser, mas nenhum vai ser melhor do que Pulp Fiction. Eu sou o Nick Ellis e eu já comi um Royal with Cheese com cerveja em Paris. Olha só. Aqui é o Guga. Tarantino come pão com manteiga, passando manteiga com uma Hattori Hanzo. Sem graça pra caralho, né? Minha mente tava melhor. Aqui é o Azaghal e trechos dos filmes do Tarantino fazem parte da minha vida. Ah, olha só quanta gente! É muito fã de Tarantino nesse mundo nerd. Chegou muito pedido. Vamos fazer um Nerdcast inteirinho sobre a obra de Quentin Tarantino, nerds. Não preciso falar mais nada. Canelada. Canelada. Look dead, didn't I? Well, I wasn't. But it wasn't from lack of trying, I can tell you that. Actually, Bill's last bullet put me in a coma. A coma I was to lie in for 4 years. When I woke up, I went on what the movie advertisements refer to as a roaring rampage of revenge. I roared, and I rampaged, and I got bloody satisfaction. I've killed a hell of a lot of people to get to this point, but I have only one more. The last one. The one I'm driving to right now. The only. And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill. Kill Bill foi um filme mais, mais ação, mais aberto, mais do que não era tão cerebral assim quanto. Na verdade era, mas tinha um elemento que pega o público geral. Exato, né? Tinha a parada blockbuster. Exato. E tinha. É um filme bem completo, né, cara? E são bem diferentes, né? O que o Bill 1 e do 2. Ah, são dois filmes distintos, né? Distintos, pô. É, mas na verdade era pra ser exibido como um filme só. É. Né? A ideia era parece passar que tudo foi exibido uma vez como filme isso, só. Mas seria impossível, na verdade, né, cara? Passar um filme comercialmente de 3 horas e varar 4 horas, né? Não é possível. Pois é. Não é possível. Só pra gente mesmo. Hoje em dia é só sessão especial pra maluco que fica lá de fralda, soro na veia. É, o público geral não aguenta ficar tanto tempo na sala. É fato, né, cara? Mas o Kill Bill, assim, nasceu de todas as referências de filmes de Kung Fu, trash, anos 70. Não, não só, aí que está a parada, não só referências de todos os filmes de Kung Fu, trash, anos 70, Bruce Lee, não só isso, como tem uma carga de western absurda. Claro. Então o cara conseguiu pegar Bang Bang a italiana, Sergio Leone total na veia e misturar, cara, com Kung Fu mega trash da Record no sábado, sabe? Eu acho barato, começa pelo Sonny Chiba, né? Que Sonny Chiba apareceu no grande ecrã, lá na sala de cinema, quando o Clarence estava no Amor a Queima-Roupa assistindo os 3 filmes de Kung Fu, era com o Sonny Chiba. Olha aí. É verdade. Não, e tem o Gordon Liu, que é uma verdadeira lenda, né, cara, do cinema oriental lá, que é o Pai Mei. Ele fez um monte de filme maravilhoso nos anos 70 e é o ídolo do Tarantino. Ele faz dois personagens. Ele faz no Kill Bill 1, ele faz um dos Crazy 88 lá, isso, os malucos. E no Kill Bill 2, ele é o Pai Mei, que, porra, pra mim é o personagem mais foda. É o Yoda, entendeu, né? A virada, né, o trunfo do volume 2 é o Pai Mei. É, né? Porque no volume 1 você tem ação pra caralho, não sei o que lá, as mulheres, sabe, a Oren Ishii, foda pra cacete, sabe? Exato. Aquela cena dela em cima da mesa gritando, escrotizando os caras, né? Aquela corta a cabeça do cara. É, puta, é muito foda. Eu vou falar em inglês e a outra fica traduzindo. As your leader, I encourage you from time to time, and always in a respectful manner, to question my logic. If you're unconvinced a particular plan of action I've decided is the wisest, tell me so. But allow me to convince you, and I promise you right here and now, no subject will ever be taboo. Except, of course, the subject that was just under discussion. The price you pay for bringing up either my Chinese or American heritage as a negative is, I collect your fucking head. Just like this fucker here. このファック野郎と同じようにね。 Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! I didn't think so. 今日はこれまでにしましょう。 Sabe, é muito maneiro. A italiana traduzindo para japonês, enquanto a japonesa fala inglês, cara. É uma loucura, é foda. Ela desafia eles a questionarem a hereditariedade. Hereditariedade. Nossa! Hereditariedade, boa! Eu pensei que era uma palavra mais difícil, Jovem Nerd. Não sei, ué, rolou a língua agora. Foda. Olha só que curioso, no filme Carrascos de Shaolin, o Gordon Liu faz o cara que desafia o personagem que é o Pai Mei, que é um personagem foda, né? Então é uma citação aí do Tarantino fodida, cara. Com certeza. O Tarantino é um cara é foda. É um filme que ele liberou o lado mais nerd dele. Já começa com a frase, né, a vingança é um prato melhor servido frio. Antigo provérbio Klingon, né? Então ele já joga na cara de todo mundo. Ele é Star de Trek não tem nada a ver com essa porra, mas veja aqui o meu universo nerd de Kung Fu. Não, e é foda, porque esse filme, o Kill Bill, ele é muito foda, cara, porque ele tem, né, os elementos da trilha sonora do Tarantino. O cara pega uma música do Santa Esmeralda, clássico da era disco. Exato. E consegue fazer um duelo, sabe, de duas samurais, se é que isso pode existir, isso, né? Seriam um samurais, né? Com espadas e todo aquele clima japonês, mas com uma música dance, cara. De 7 minutos. Foda, e é uma das coisas mais empolgantes que eu já vi na sala de cinema. Ele disse que essa cena nasceu com essa música. Assim, a música veio primeiro, depois... É, mas ele falou que o processo criativo dele é assim. A música ajuda o processo criativo, né? E ele usa isso como ninguém, todos os filmes dele, sem todos exceção. Uma coisa revolucionária das trilhas sonoras é que elas colocam os diálogos, né? Isso eu acho genial. Você vai ouvir o CD e aí você ouve a frase, né? Eu por exemplo, eu tive o disco do Pulp Fiction bem antes de ver o filme. E eu já ouvi aquelas frases e aquela porra já tava na cabeça. Não, e você... Eu escutei o CD do Pulp Fiction, sei lá, 1 milhão de vezes. Escutei muito, cara. Eu ficava em loop no meu carro. Uhum. Você consegue reviver e rever o filme ouvindo o disco todas as vezes, por causa das falas e das músicas, sabe? E da forma que ele monta, né, a trilha sonora. Exato. É impressionante, cara. Todos os filmes dele têm esse trabalho foda de trilha sonora. Mas acho que o New Kill Bill é o que tem mais esmero nesse aspecto. Com certeza. Cara, tem Zamfir. Zamfir, você sabe quem é Zamfir? É o rei daquela flautinha de sátiro lá. Aquela... Sabe qual é aquela flautinha? Uhum. Flauta de pan. Isso. Porra, minha mãe tinha milhões de CDs e odiava, era adolescente. Que porra é essa? E eu passei a achar foda, cara. Essa música foi feita ele pra isso. Ele pega coisa cafona, né, cara? Ele transforma num negócio cacete. Ele é um ídolo que pega coisas improváveis, absurdas e consegue mesclá-las todas. É uma coisa que eu acho muito maneira no Kill Bill é a sequência de abertura, que é com aquela música Bang Bang. Ah, né, sim. Cara? A Nancy Sinatra. Porra, Nancy Sinatra nunca foi. Porra, cara. Uma turma nunca foi tão ruim, né? Por favor, ela é terrível. Ah, eu acho ela maravilhosa. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. A trilha sonora do Pulp Fiction, eu acho ainda mais foda, velho, porque ela tem o Dick Dale. Ninguém conhecia o Dick Dale. Quer dizer, ninguém mais conhecia o Dick Dale, né, velho? É, cara, isso e aquela foda. Música virou sucesso foda. Até foi regravada depois pelo Black Eyed Peas recentemente, né? Começou uma onda de surf music, né, que tava que não era nada aquela surf music mais. Ninguém conhecia o Dick Dale. Eu fui no show do Dick Dale em Santos. Não, cara, a verdade seja dita, ninguém conhece as músicas que o Tarantino escolhe pros filmes dele. Elas passam a ser conhecidas, sei lá, tirando o Santa Esmeralda, depois. O resto tudo só passa a ser conhecido depois que ele toca, né, cara? Cava fundo, né? É. Aquela Girl, né? You Be a Woman Soon. A música virou um mega hit, foda! Virou. Se não fosse esse filme, ela nunca teria sido conhecida. Jungle Boogie. Tem umas músicas também que eram famosas na época que todo mundo esqueceu. Jungle Boogie, né? Chegou a ser um hit nos anos 70, mas ninguém mais lembrava. E outra que também fez sucesso na época foi o Son of a Preacher. Né? Ah, sim, sim. É, toda Porra, hora no foda, rádio, hein? Né, cara? E também e ficaram eternizadas. Essas músicas pertencem a Pulp Fiction, né, cara? Não, não tem como você colocar em outro filme, porque elas já são... No Pulp Fiction até o... No Pulp Fiction até o Captain Kangaroo, aquela música maluca que toca... Né? Ela fica na cabeça, né, cara? E outra coisa que é interessante dele, ele faz, e eu acho que isso é homenagem a trash, filmes mal feitos e tal, ele faz cortes totalmente inusitados na música. Sim, sim, tem isso tudo. Você todos. Tá ouvindo a música, tá alto e tal, de repente... Sumiu. É, a música acabou. Morre. Morre. Meio, não tem. Pode ser no meio de uma frase, repente, né? No meio de um acorde, é pá! Não tem um momento em que a música acaba, não. E aí a senhora jovem, né, de vendo os filmes de Tarantino, isso tem no Jack Brown, tem no Kill Bill. Tem tudo. Tem todos os filmes, né? É, até no Inglourious também tem. Tem. E ela fala assim: mas que estranho, eu nunca percebi. Ela fica se questionando, eu nunca percebi. É, esse tipo de como a música morre de uma cena pra outra, só perceba no filme do Tarantino, que é isso, né? Não, o cara faz isso de propósito, é um corte seco, horroroso na música. Eu acho que o Tarantino é meio que um Picasso do cinema, porque o Picasso é um cara que... que é isso, amigo? Que é isso, amigo? Porque o Picasso era um cara que pintava pra cacete, sabe? É, imagino, né? O Jovem Nerd vai longe agora. Não, aposto que ele pintava com pincel, que não ia ser com... Porque quando você fala em Picasso, você lembra do movimento lá cubista dele, maluco, aquelas pessoas com olho em cima da testa e tal. Mas o cara sabia fazer uma pintura fotorrealista foda. Foi depois disso que ele decidiu, agora que eu sei tudo sobre pintura, eu vou distorcer tudo à minha forma. Parece que o Tarantino faz meio isso, né, nos filmes dele. Não, o Tarantino, ele é bem esse negócio de conhecer o clássico que você tá dizendo, né? Exato. A pessoa tem que fazer lá conservatório de música pra depois poder escrotizar no violino, exato. Né? É. Ele pega as regras do cinema. Que ele tem técnica absurda. E ele bagunça tudo. Ele exato. Pega, bota tudo numa coqueteleira e balança. Mas o legal é que fica maneiro. Tem uma atriz sensacional que o Tarantino salva no... ressuscita no Kill Bill, que é a Daryl Hannah. Ah, né, mais uma. Da vida de o Kill nerd, Bill, né? Cara, é o dia do juízo final porque ele ressuscita muita gente, cara. David Carradine. Porra, o David Carradine, eu não sei da onde ele conseguiu ressuscitar aquele cara. Porque ele já tinha passado de vários níveis do inferno, já tava realmente. Ele tava indo mesmo, porque o cara morreu logo em seguida. Pô, mas ele morreu na glória, né, cara? Entenda como você quiser essa glória, enforcado no armário na Ásia, né, cara? Isso aí é o que ele gostava, então pra ele foi bom, mas eu acho que foi legal porque o cara, pô, ressuscitou um cara que era foda, cara. O ator do Kung Fu, né? Um ator realmente. Eu acho que ressuscitou depois do cara se matar. Não tinha que ter ressuscitado o David Carradine porque ele zoou o Bruce Lee. Por quê? Não foi ele que roubou o roteiro dele. Não foi culpa dele. Foi culpa da porra dos produtores. Não, o cara era ele só. Ele não tinha que ter aceitado. Ah, sim, mas é aquela época, né? O moleque. O Kung Fu era pra ser o filme do. Era pra ser a série do Bruce Lee. Quem fez o roteiro? O roteiro não, o argumento foi. A ideia, né? Pois é. Mas o David Carradine não tem culpa disso. Qual é a culpa do David Carradine nisso? Ele aceitou ser o cara do cara. Quer trabalhar numa série e você é o protagonista? Quero! Qual a culpa dele? A pergunta não é essa. Tu quer botar no c... do Master of Fight? Não. Vocês estão culpando o cara errado. Gente, pra tu ver como o cara não prestava. Tô lendo aqui na Wikipédia, o David Carradine aventa-se a possibilidade da morte dele ter tido como causa asfixia autoerótica. Ah, isso com certeza. Parece que é o que foi mesmo. E aí eu fui descobrir o que é isso, porque eu não sei. Eu sou um cara ingênuo. Que papinho! Que papinho pra mãe dormir. O cara inventou essa merda, agora vai dizer que é jogo. Asfixiofilia é a prática onde é reduzida intencionalmente a emissão de oxigênio para o cérebro durante uma estimulação sexual com o intuito de aumentar o prazer do orgasmo. Ou seja, o cara tava dentro do armário, né, fazendo isso. Não só o David Carradine e a Daryl Hannah, que foram ressuscitados de uma forma maravilhosa, né, cara? Como ele trouxe nossos velhos amigos, né? O Michael Madison. Michael Madison é figurinha fácil. Que eu achei o personagem tão foda. E, assim, eu esperava que ele aparecesse mais. Uhum. Porque o cara era um matador foda, virou um escroto irmão do segurança, Bill, faxineiro de um bar de stripper no meio do nada. Que limpar. E aí, o cara usava uniforme com o nome de outro cara. Era uma doideira completa, cara. Exato. Fazendo birita em lata de tomate. Né? Uma merda. Total, cara. Com aquele chefe escroto, né? Que pariu, né, cara? De personagem genial, né, cara? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Não, o Nick perguntou aí qual é a melhor cena, é isso? Pra mim é a cena do duelo da Lucy Liu com a Uma Thurman 1 e a cena do 2, o duelo da Daryl Hannah com a Cara, é impressionante esse duelo dentro de um trailer. Com duas espadas katanais gigantes. É, é praticamente a cena do elevador do Dude Matar, com o Bruce Willis. No elevador. É. Não é aquela, né, tensão total, as pessoas não conseguem... É muito foda, elas não conseguem sacar a espada, né, não, cara? É enlouquecedor. Bainha, né, cara? Que bate na parede, uma segura... Porra, é quando ela enfia a cara da Daryl Hannah na privada, é muito bom, né? Não, cara, e a morte do Bud é a coisa mais escrota do mundo, né, cara? Escrota, cara. O cara abre a maleta, aquela cobra escura da três... Pá! Assusta, né, cara? É, e não espera por aquela porra, ele, né? Ele vai ficando Transformer. Porra, cara. Que horror. Eu vou te falar que uma cena, assim, tem cenas fodas e tal, diálogos, sei lá, o diálogo final, ele falando do super-homem, final, tudo isso é muito foda. Mas tem uma parada que é muito maneira, que é quando ele vai, quando a noiva, ela acha o pai, entre aspas, do Kill Bill. É, o mexicano, né? Do Kill Bill. O pai do Bill. O cafetão. É isso. Pai do Bill. É, pai, entre aspas, porque ele falou que criou o cara. O pai espiritual do Bill. E aí, que é o xerife. Que é o mesmo ator que faz... É o mesmo ator, é o xerife. E aí ele fica... Cara, que ator foda, que mini monólogo, né, cara? Fica lá contando historinha pra pôr dormir, mas não é cansativo, é maneiro, sabe? É, exato. Com aqueles trejeitos e... Lalim! E aí chama a mulher com a cicatriz gigante na cara. E aí ele fica lá, ela pergunta e ele... Where is Billy? E aí você acha que vai ter um mega, né? Ela, não, vou te falar rapidinho. Aqui eu desalmo. Muito bom, né, cara? Era só pra mostrar um cara foda atuando mesmo. Né, o Bill queria, né, que o cara falasse. Então o Bill tava com saudade dela. E esses personagens que, assim, o cara não faz diferença na história. Mas ele aparece, sei lá, 5 minutos e você consegue conhecer todo aquele personagem. É, sabe, cara que escroto, um puteiro infernal no meio do nada. A puta com a boca cortada. Retalhada, e aquele picô de sujo, de nicotina, dizendo que o cara fuma. São uns pequenos detalhes, sabe? Que constroem, cara. Yeah. O personagem tá lá, pronto, sabe? Porra, eu acho genial também no Kill Bill 2 a parte que o Bill fala do super-homem, cara. Isso é maravilhoso, da mitologia do super-homem. Tá aí, mais um filme mais nerd do Tarantino. Não é? Muito foda. E o golpe final, 5-Point Palm Exploding Heart Technique. Ah, aquela cena é fantástica, né, cara? Quando eles... É, finalmente depois ele do último e diálogo... Pula, e volta, não sei o que lá. E aí ela... Pá, pum, pum, pá, pum, pum, pum, pum. Quer dizer, a cena da morte iminente é algo... Quando a pessoa sabe fazer, e essa, nesse caso ele soube, é um momento muito legal de revelação, né, do personagem. O personagem sabe que vai morrer. É. O que ele tem a dizer agora que ele sabe que vai morrer, né? Uhum. E a saída do Bill, dele se levantar, né? Se arrumar, né? Fechar o botão, né? Ajeitar. E ele sair e até o coração dele exploda numa coisa. Mas que trash, né? Isso, né, cara? É foda, né? Volta ao Western, né, cara? Não, esse filme é uma mescla de Inclusive, Western. Inclusive, tem na trilha sonora tem a música do Ennio Morricone. Então, você vê, não é um filme só de Kung Fu sacaneando os filmes trash antigos. Tem tanta riqueza, tantos detalhes. Tem. Né? É um colchão, né? Um colchão de retalhos. Muito bem estudado. É, mas em nenhum momento é sacaneando os filmes de Kung Fu, né? Não, não. Pelo contrário, é uma homenagem mesmo. É, exatamente, uma referência. O cara, né, viveu aquilo anos, né? Ele usa e faz como era feito. É, né? Até um pouco caricato, mas não é sacanagem, né? Apesar do Pai Mei ter a sobrancelha do Cláudio Lembo. O Pai Mei é muito foda, cara. I hate the fucking Japs, cara. Eu desprezo o japonês. É muito foda. Larry Hanna, cara. Outra cena no Kill Bill que remete, que traz aqui de novo Tarantino's Mind, a teoria do Tarantino's Mind, era o casamento da Beatriz Kittle naquela mini igrejinha no Texas. Tudo acontece no Texas, no universo e do... E o cara que toca o órgão na igreja? É o Samuel Jackson, o Julius Winsfield, foda. Que teoricamente... Teoricamente não, aconteceu realmente. Tudo depois que ele sofreu um milagre lá no Pulp Fiction, que o cara mandou bala nos dois e ninguém morreu. E no final do filme ele tem lá a sua iluminação. Ezekiel 25... 17, né? Agora tem uma parada, cara. Se aquele ali fosse o Jules mesmo, o Bill é que ia morrer, cara. Porque ninguém ia matar essa beleza toda, não. Ah, não, mas ele tava... Ele virou o tocador de órgão de igrejinha do nada, cara. É, com certeza, cara. Por que o cara botaria o Samuel Jackson lá do nada, cara? É, com certeza. O cara, ele falou no Pulp Fiction que ele ia largar, que ele tinha parado. É. E ele foi realmente, sabe, muito, cara, muito foda. Tarantino's Mind, cara. Save! what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Cara, uma coisa muito foda do Kill Bill 1 é aquela cena em animação, cara, japonesa. Puta, cara. Aquilo é muito foda. O Kill Bill é foda porque o cara mescla 1 milhão de técnicas, cara. A animação é fodástica, aquela cara. Música, né, cara? É muito impressionante aquela animação. E tudo tem a ver com isso, né? Porque mostra a história da Oren, né? Que você entende por que ela é daquele jeito. Você te dá uma profundidade no personagem foda. E tem aquela música da Oren entrando, né? Que elas vêm em câmera lenta. Taranã, tan, tan, tan, tan, tan, tan, taranã, tan. Cara, isso, né? Assim, dá vontade do mundo ser em câmera lenta, né? Seria maneiro você entrar em algum lugar assim, sabe? É que nem aquela música do Jules e do Vincent entrando no diner, né? No Pulp Fiction. Exato. Na vontade, exato. Sempre que tu tá entrando num diner, tocar aquela musiquinha. Não, cara, eu acho que mais que músicas, as cantadas, interpretadas, as incidentais, da onde isso. Que ele consegue, a livraria, a library do Waitanis do Tarantino. Pô, você sabe que no Death Proof aparece uma jukebox que chama M. E na verdade aquela jukebox é a jukebox do Tarantino. E ali estão sério. E ali estão todas as músicas do Tarantino estão lá dentro daquela porra. Nossa. Pô, aquilo ali é o ouro. Que é impressionante que o Tarantino, cara, os filmes dele meio que fazem parte do meu dia a dia, sabe? Tipo, toda vez que eu olho uma conta, eu falo I don't believe in tips. Eu penso isso, sabe? Toda vez que eu tomo um milkshake bom, eu falo, porra, isso aqui é um $5 shake. $5 shake. Sempre, cara. Aqui, lá de casa, tem uma lanchonete que tem um milkshake maravilhoso. É $5 shake, cara. Toda vez que eu bebo um refrigerante até o final e faz aquele barulho, sabe? Eu lembro, cara, da cara em close do Samuel Jackson, gigante, com aquele copo do Bicaruna, sabe? Taste beverage. Posso tomar um golinho dessa sua tasty beverage? E aí ele suga até a última gota, cara, muito bom. Cara. Eu dou uma aula de branding na faculdade, que eu uso como exemplo de nome de adequado à cultura do país, do quarteirão com queijo. É, o Royal of Cheese, né? É, porque que em cada lugar chama, tem um nome. É, esse diálogo é muito foda. É muito bom. Cara. Big Mac é o Big Mac. É, eles não chamam de quarteirão com queijo, porque lá é quarter pound, né? É. You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh, man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it Royal with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. Quarter Pounder. Não é quarteirão. Quarter Pounder é um quarto. No Brasil tudo é uma não, palhaçada. Pound. É o único. É o peso da parada, né? O único quarter lugar idiota é o Brasil. É, o Brasil foi na onda. Na França é Royal with Cheese, porque tem história de monarquia e tal. Quarter Pound, porque é a medida métrica, é a medida de peso. É, ele fala. Hambúrguer. Eles têm um sistema métrico, ninguém vai saber que porra que é. Exato. É, muito bom. O diálogo é muito bom, cara. Muito bom. They have the metric system. They don't give a fuck. Só faltou o John Travolta falar que no Brasil também eles têm uma adaptação que eles chamam de quarteirão com queijo. É, except for Brazilians. Não tem nada a ver. Que país merda, né, cara? Que país merda do cara. Mas o cara não se dá o trabalho nem de saber por que a parada chama quarter pound, cara. É. Pega a palavra mais próxima. Quarteirão. Quando era moleque, eu sempre me confundia e falava que era uma cobertura. Quarteirão, cobertura, ficava confuso. Cobertura de prédio. Penthouse, sabe? Penthouse with cheese. Downgrade house with cheese. Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Tem uma outra coisa interessante do Kill Bill é que, na verdade, a história é escrita pela Uma Thurman também. No final aparece written by Q and U, que é K-U, que é o Quentin e é Uma Thurman. Isso é mó barato. Toma, Maurício. Eles começaram a desenvolver a ideia de fazer o Kill Bill quando estavam fazendo o Pulp Fiction. Exato. E a ideia era realmente o Kill Bill ser a parada das Foxy, do Viper, sei lá. Exatamente. Da ideia do seriado que a Mia Wallace fazia. A ideia era essa. Não, parece que vão fazer mesmo o Kill Bill 3, cara. Existe. Só que não deve chamar Kill Bill por motivos óbvios, né? É, claro. Vai ser Kill Bilbo. Kill Bilbo foi uma das melhores atrações que a gente fez no Jovem Nerd. É verdade. Pode ser Kill Bill de dar conta, né? Matar a conta. Kill Bill. Que pai, chega! E no Brasil vai chamar Passa-Régua. Ha ha ha ha ha! My name is Lieutenant Aldo Raine. And I need me 8 soldiers. We're gonna be dropped into France dressed as civilians. We're gonna be doing one thing only. Killing Nazis. Bastardos Inglórios! Acho mais maneiro, porque que pareça. Em português, né? Zona de spoilers, não precisa nem tocar música, né? A gente tá falando de todos os filmes de Tarantino, então se você não viu, saia. Se Nick Ellis e Guga não viram e não quiseram ficar pra... Eles querem ver. Mulherzinhas, né? Então eles saíram, mas estamos aqui, Maurício Saldanha, Tucano e nós. Vamos lá! Eu queria perguntar pro Maurício Saldanha o seguinte. Maurício Saldanha. Vale. Por que você achou Bastardos Inglórios a obra-prima de Quentin Tarantino a ponto de ficar todo jujubão, choramingando em frente ao seu celular? Ah, eu adorei a crítica dele. Clica aí no cabeça do celular. Pra mim, os filmes de Tarantino são Cães de Aluguel e Bastardos Inglórios. Ele passou por esse cinema underground, que é o Pulp Fiction, pelo cinema nerd, que é o Kill Bill, pelo cinema, qual como classificaria o Jack Brown, um cinema de autor, que não é nem dele, é de um cinema de adaptação, então, que é a tentativa dele do Jack Brown, e o Death Proof, que é o que a gente não conseguiu entender, que é tão maluco. Eu acho que só perde maluquice pro Irmãos Caras de Pau. Exato. O Bastardos. Exatamente. É o conglomerado disso tudo, cara. É, se a gente falou aqui em botar no shake, no super shake, tá aí o resultado. O que mexeu comigo é não ser do modo que ele sempre fez. Ele é linear, uhum. Então a coragem dele de não cair no mesmo método que ele vinha fazendo, uhum. E esquecer os atores que ele sempre vinha trazendo. A ideia dele de pensar assim, ó, qual o filme de guerra que seria original? Tratando no episódio da Segunda Guerra, ninguém nunca retratou os judeus como não coitados. Todos os filmes, os judeus são os coitadinhos, olha como sofreram. Seja quaisquer filmes ganhando Oscar ou não ganhando. Uhum. E ele pensou, não, cara, se é pra ser cruel, nós também conseguimos. O cara pegar 8 pessoas contra o que era a tropa do Hitler. Eram milhões. 8 bastardos, cara. Mas sabe o que eu acho uma doideira? É que quando você vê um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, uma coisa é certa. Ninguém pegou o Hitler. Ele se matou. Isso no bunker dele. Exato. No final. Exato. Da guerra. E quando um filho da puta resolve fazer um filme onde uma tropa de 8 malucos judeus liderados pelo Brad Pitt conseguem matar o Hitler metralhando ele na cara. É uma loucura foda. Eu vou matar não só o Hitler, como a cúpula nazista dentro de um cinema de merda em Paris ocupada, cara. E ele transforma, por que não, o bunker do Hitler num cinema. É, exatamente, né, cara? That's a bingo. Is that the way you say it? That's a bingo. You just say bingo. Uma coisa que eu senti, que me surpreendeu, é que eu acho que o Tarantino entrou na onda do Shyamalan de vender o filme de uma forma diferente do que ele é. Com certeza, porque todos os pôsteres, todas as cenas dos trailers, tudo que vendia era o Brad Pitt e aqueles caras teoricamente enfiando a porrada e matando nazistas. É, você fica achando que era um Death Squad de nazistas. E eles fazem isso porque eles contam que fazem isso, mas em momento nenhum você vê isso. Não tem você isso. Uma vez ou outra. Eu achei que o filme ia ser um Kill Bill com um taco de beisebol. Exato. Exatamente. É, e é isso que é vendido, né? Ó, o trailer tinha uma trilha parecida, até que remetia ao Kill Bill e dizia, você já viu filmes de guerra, mas nunca viu a guerra aos olhos de Quentin Tarantino. É uma doideira por isso. A minha opinião sobre o filme é, o filme começa fodamente Tarantino Way. Depois de fazer um western Kung Fu, ele fez um western nazi. Porque ele fez uma parada mega Sérgio Leone com uma música francesa adaptada a la Ennio Morricone e conseguiu fazer um clima de western de um coronel nazista e um cara whatever de francês. Mega ator, absurdo, né? Tem que falar dessa cena. Ela começa a ser construída, e é uma coisa que ele faz nesse filme inteiro, é construir a tensão lentamente na cena. O fazendeiro vê os nazistas chegando e calmamente fala para as esposas, né? Prepare tudo, né? Fique calmo, ninguém corre sem correria. E aí o nazista chega, senta, assim, o melhor personagem nazista ever do cinema. Eu acho que essa cena ele fez a princípio, assim, não só, mas é uma cena foda, independente, mas ele falou, vamos fazer uma cena foda pra apresentar o melhor personagem que eu já desenvolvi. Exatamente, o Coronel Hans Landa. Cara, tá que pariu. Que pariu. Porque quando eu vi o cara a primeira vez, eu falei, Caetano Veloso... Porque o cara é a cara do Caetano Veloso. E ele me fez esquecer dessa porra, dessa semelhança. O cara é tão foda. O cara chega calmo, educadíssimo. O cara é uma pluma de educação. Cumprimenta a família dele. As suas filhas são muito bonitas. A sua esposa e tal. Obrigado. Você teria um copo de leite? Você tem uma fazenda leiteira? O único nazista que eu vi que consegue intimidar bebendo um copo de leite. Não, e é uma loucura, porque você não consegue não gostar do cara. É, porque ele é... Porque os nazistas, normalmente, você, né? Porra, nazista, escroto, né? Não, um dos melhores vilões do cinema, cara. Hannibal Lecter, o cacete. Era o cacete. Nazista, né, cara? Às vezes você acha as roupas maneiras, né? É maneiro as roupas nazistas. Vai dizer que vilão, SS, né? Eram fodas como vilões, né? Sim. É tão maneiro que o George Lucas usa, né? A roupa do Império, tal, exatamente. Mas você sempre fica aquele negócio, cara, é nazista, o cara é evil. É evil, né, cara? E aí, nesse caso, o cara é nazista, SS, evil, você queria ser amigo do cara. Porque você não tem escolha, né? No caso do cara, do fazendeiro, né? Ele tem que ser agradável ao nazista que tá lá e tu tá com os soldados do lado de fora armados. Só que o cara, ele começa todo educado, diálogo. E ele fala, olha, você sabe que eu tenho, né, um trabalho... Chamam de caçador de judeus e tal, pô. Jew Hunter. E ele... Jew Hunter, cara. É muito escroto, né, cara? É pro Spielberg rasgar o roteiro, né, cara? E o ator que contracena com ele é o Denis Menochet. Foda, cara. Assim, o Tarantino tem essa parada, né? Ele transforma as pessoas. Eu não sei se o cara é bom ator. Nunca... Não me lembro de ter visto outro filme com ele. É um ator francês. Mas eu sei lá. Tem atores franceses que a gente vê por aí. Jean Reno. O marido da Mônica Bellucci é francês. O Obelix. Qual o nome dele? Gerard Depardieu, a besta. O que seria? Ele parece até, né, o Gerard Butler, um pouco. Verdade. Mas o cara... atua, porque é uma cena de detalhes, sabe? De simplicidade. Exato. Não. Exato. Tem overactor. Uhum. O Hans Landa, que é interpretado pelo... Christoph Waltz. É aquele cara mega requintado e simpático. Ele é o demônio. Exato. Porque ele vai e te conquista com aquele, aquela mise-en-scène Esse dele. Esse é o demônio, cara. Ele é o demônio. Ele chega lá com aquele sorriso, vem, chega falando francês, depois começa a falar inglês. Mas de uma educação que chega a dar nojo, né, cara? Exato. Você fala, vai acontecer alguma merda a qualquer segundo, porque ninguém é tão agradável. Exatamente. E o papo dele vai começando a ficar tenso, dele falando, sabe? Tem família judia aqui que ninguém encontrou. E até o momento que ele deixa claro que ele acha que ele está escondendo os judeus. E nesse momento, cara, os olhos do fazendeiro começam a se encher de água. Chamados de lágrimas também aqui no planeta Terra. Cara, e é lentamente isso, é, né? Muito porque foda. Você sabe que o cara é culpado, e aí depois de um certo tempo ele mostra a família... embaixo do assoalho dele, né? Isso. Cara, com aquela educação, com aquela polidez toda, ele tá dizendo que se você fizer qualquer coisa que me ajude a não ter que revistar a sua casa, cabo a rabo com os meus soldados, eu não quero fazer isso. E o cara já tá desesperado, cara. E o cara não aguenta. Ele vai e denuncia. Tá todo mundo aqui embaixo. Não, e o cara continua naquela polidez. E aí você descobre que o cara tava falando inglês, não por um artifício hollywoodiano de... Ah, chega de falar... É, isso foi foda, porque né, americano não gosta de ler legenda, exato, né? Exato. Então, o cara começa a falar francês, uma legendada atrás da outra, né? Para os americanos deve ter sido insuportável ler legenda do cara falando francês. E aí o cara, agora eu vou falar inglês, porque meu francês só vai até aqui. Aí você fala, beleza, né? Agora vai ser daqui para baixo, todo mundo falando, inglês. E não. Ele tá falando inglês para os judeus não entenderem que ele tava falando dele. Muito, né? Foda, cara. E eles voltam depois a falar francês e, e alemão, italiano. O filme não, quase não tem inglês. Exato. Aí a analogia que ele faz do rato com o esquilo. Esse é um diálogo Tarantino foda, Tarantino, né, cara? Tarantino, total. Essa cena, filme já... Podia ter acabado ali. Essa cena é um filme completo. O filme é ruim, mas essa cena é algo pra entrar na história do cinema. É um filme completo. É um filme completo essa cena. Já valeu. A fotografia, cara. Que é a mulher correndo e quando fica todo o quadro escuro, e só a porta, como se fosse um quadro de Picasso. That's a bingo. Is that the way you say it? That's a bingo. You just say bingo. Ele começa nos créditos, cara. Nos créditos de esse filme vai ser foda. Onde ele usa pelo menos 4, 5 fontes. É um louco, né, cara? O cara chuta qualquer regra básica de design, né? Você entra na faculdade de design industrial, a primeira coisa que você aprende é que você não pode misturar vários tipos de uma parada só. É, você vai não pode fazer um cartaz com 5 fontes diferentes. Quer manter uma identidade visual. Exato. Whatever. Nos créditos iniciais, 4 tipografias. Cada um tem sua fonte. É, foda. Tá tudo certo, né, cara? O título Inglourious Basterds escrito com uma fonte cursiva fina não tem nada a ver com o tema. De Segunda Guerra, de qualquer porra, né, cara? Todo mundo que assistiu os filmes de Tarantino, você tá esperando uma linha de tempo que não seja continuada, você tá esperando a ação fodástica de Kill Bill, né? Uhum. E nada disso vai acontecendo. E acho que você confunde a cabeça. Pelo menos a minha cabeça ficou confusa com isso. É, você até vê certas coisas de Kill Bill. Ele dividiu o filme em capítulos, que nem fez com Kill Bill. Só que os capítulos seguem a ordem. E até na hora que os bastardos estão interrogando lá os nazistas, na floresta tem um trecho de trilha sonora reaproveitado do Kill Bill, rearranjado também pra esse filme. Mas você ouve Kill Bill ali, você tá ali. Ah, não tô reconhecendo, Tarantino Kill Bill. E aí eles fazem aquele negócio, lá vem o Bear Jew, né? O Eli Roth, exato. Né? Diretor de filme... Albergue. Do Albergue, essas coisas. Mas aí você acha que vai começar a ação, e aí tem a aliação, tem aquela escrotização, mas aí você vê que o filme realmente é uma sucessão de cenas que o Tarantino quis destrinchar, cena por cena, né? Que eu, em alguns momentos, até achei um pouco cansativo. Por exemplo, a cena da taverna, eu achei fodástica. É, porque mas... é uma cena mega tensa. Mega tensa, mesma coisa. É a casa do Butt, né? É o elevador do Duro de Matar, que é um ambiente mega restrito, abarrotado de nazista. Exato. E de resistência, né? Os espiões ali, exato, no meio, tendo que se virar, né? Mas aí, o que acontece? Que quando eu vi o início e o fim da cena, eu achei a composição foda, mas eu comecei a pensar se não tinha uma certa gordura que poderia ser cortada, porque eu tava adorando a cena, mas ao mesmo tempo eu tava querendo ver a história prosseguir. Eu tava curioso em ver o que ia acontecer. É, não, eu realmente, quando assisti a segunda vez, eu confesso que também achei extenso algumas cenas. Uhum. Só que eu acho que fecha. Acho que a gente tá mais acostumado é na rapidez dos filmes, uhum, dele, e não por ser realmente demorado. Talvez essa da taverna podia um pouco do jogo ali deles, não, do pessoal que tava na outra mesa, tirar um pouco daquela cena da mulher que vem lá e dá uma chave de braço no cara e pega o nariz. Não precisava. Eu acho que já podia direto no cara lá que vê o sotaque, reconhece que o sotaque não é natural, e chega e já diz, senhor Frankfurt, senhor... Então acho que essa da taverna podia ser menor, ou em outras cenas também. Acho que o filme eu cortaria algumas partes do filme. Mas é um pecado também, é um pecado dizer uma coisa. Ah, não é, cara, não é, porque é cansativo, assim. Você acaba falando, pô, será que o filme é ruim? Porque você tá, na verdade, querendo ver a porra do Hans Landa de novo. Exatamente, ele é o Coringa. Filme, você tá querendo ver ele de novo, e você tá a esperança de ver alguém daqueles bastardos arrebentar uns nazistas na porrada. Exatamente. That's a bingo. Is that the way you say it? That's a bingo. You just say bingo. Outra cena memorável é a cena da Eiffel Strudel com o nosso Coringa, né? Toda vez. Porque você tá vendo o filme e aí as cenas vão ficando meio cansativas. Não aparece os bastardos arrebentando os nazistas, uhum, e tal. Aí você vai meio que saberrando na cadeira. E aí quando aparece o Hans Landa, você dá aquela ajeitada. Lá vem o cara de novo. O que esse cara vai fazer agora? E aí ele encontra a Shoshana, que era a única sobrevivente do massacre. Esse nome é fantástico, né? Quase lá! Quase, né? Quase lá, né? Shoshana. Mais um pouquinho e tinha apagado de George Lucas. Já foi muito pouco, cara. E ela reconhece ele como o assassino da família. Né? Quem não reconheceria, né, cara? Que atriz linda, pra começar. Que atriz... A expressão dela, cara, de que ela está segurando um mundo de emoções dentro dela pra, né, tentar passar como um despercebido, uma convidada ali naquele local com o cara que matou a família dela inteira ali do lado dela comendo torta com ela. Exato. E ele é aquela maluquice de, o Apple Studio daqui é passável, vamos provar. E o foco, e os closes na torta. E aí ela vai comer, não, espera o creme. É, né? E é uma reprise da cena inicial do leite. Né? Exato, e ele pede pra ele uma bebida e pra ela um copo de leite. Aí todo mundo, fudeu, o cara reconheceu a mulher. E aí ela tá doida pra comer a torta, pra ir embora, né? Pra ter uma desculpa, ir embora. E ele, não, espera o creme, que vai vir o creme. Aí, com o creme, close, com macro no creme, dele botando o creme em cima das tortinhas. E mais uma vez, a tensão subindo e tal, não sei o quê. E quando ele vai embora, cara, ela desaba. E... mas pra você ver como isso pode ser feito de tantas formas diferentes, você não se importar com os personagens no cinema. A gente já viu milhões de filmes que tem cenas parecidas e não evocam emoção. E olha que maluquice, cara. Ele faz um filme pra acabar com os nazistas e tu passa o tempo inteiro torcendo pro nazista. É uma loucura foda, né, cara? E quando no final ele descobre o plano todo e você vê que ele quer, em vez de matar os caras, se render pra escapar, você, porra, é legal, o cara vai conseguir escapar. Ah, todas as cenas do Hans Landa são fodas. Que aí ele consegue descobrir, o cara é um mega detetive, é o Batman nazista. Ele consegue descobrir que a atriz alemã, ela é uma traidora e tá ajudando os aliados. E aí ele chega na festa, na premiere do filme lá, vem a melhor cena do filme, cara. Ela fala, esses cavaleiros que acompanham, quem são? Ele, são amigos meus, cineastas italianos. Arrivederci, arrivederci. Não, porque aí a ideia dela era, assim, os alemães não têm noção de sotaque aí. Italiano, então vocês vão conseguir falando meia dúzia de palavras, sabe? Vocês passam pro italiano. E o filho da puta que já falava francês, inglês e alemão começa a cuspir italiano pra tudo que é lado. A cara do Brad Pitt é impagável, cara. Ele fica só... Grazie. Só nisso. E aí no final ele fala, ele dispensa os caras? Não, os outros tentam fazer um sotaque. Arrivederci. Não, e o Brad Pitt manda um arrivederci. É muito escroto, cara. Sotaque é de chorar de rir no cinema, cara. Mas vem cá, o Tarantino, ele no Inglourious Basterds, ele disse que ia botar o Stallone, cara. Hã? Eu ouvi falar que até Eddie Murphy no Inglourious Basterds, ainda bem que não teve. Não, mas a ideia dele era, tipo, ressuscitar o Stallone com Inglourious Basterds, mas aí o Stallone se ressuscitou com o Rock. Fênix sozinho. Não preciso de você, né, cara? Mas olha só. Mas eu vou falar pra vocês, hein? Se ele tivesse colocado o Eddie Murphy no Inglourious Basterds, ele teria feito um papel foda. Porque o Eddie Murphy, né, é um puta ator. Só que só escolhe, cara, filme merda. Não, ele sabe o que ia acontecer? O Ed Murphy ia fazer todos os papéis, cara. Imagina ele fazendo o papel do Hitler.